Ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Meia-noite do dia 28 de setembro de 2014. A edição de hoje do nosso programa será muito especial. Vou começar por trazer música de Elton John e Kiki Dee, chamada Don't Go Breaking My Heart. Logo depois, Paul McCartney and Wings, com Shiny Love Songs. Ficamos com Roberta Flack e Killing Me Softly with a Song. Três músicas que marcaram a década de 70 e que hoje vamos ter aqui a oportunidade de ouvir nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Sou Carlos Bonaparte e vou fazer-lhe companhia durante a próxima hora. Boa noite, ouvinte. Até já. Don't go breaking. Canal 1. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Melodias ao som da sua Antena Web, mais especificamente do Canal 1, então com a Roberta Flack e esta Killing Me Softly With This Song. Vamos recuar um bocadinho mais no tempo, que aliás, agora temos um bocadinho mais para a frente, daqui a pouco vamos lá mais para trás. ABBA com The Day Before You Come, de 1982. Urgent, música dos Foreigner, que para muitos não é assim tão conhecida. Realmente este não é o maior sucesso dos Foreigner, mas foi sucesso. E nós vamos aqui recordá-lo para os mais esquecidos. Ou a nostalgia sem magia também serve para isso. Para os mais esquecidos recordarem os seus sucessos favoritos. Por fim, ficamos com um tema que se imortalizou. E que pertence aos Steve Miller Band. A música chama-se Abracadabra. 1982, o tempo que já lá vai, e esta música é um sucesso. E pronto, vamos à música ouvintes, depois sim, recuar no tempo. Até já! Canal 1. Stops. Já cá estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas e de um passeio pela década de 80. Agora vamos ficar com Andy Fisher e o tema Mr. Cannibal. Curiosamente, por cá a música ficou mais conhecida como Monsieur Cannibal. Mas esta é a versão, eu creio que esta é a versão original de Andy Fisher, Mr. Cannibal. Para ouvir também Just Like a Woman, de Bob Dylan, e Sunny. Esta música é muito conhecida, ela é mais dançável, não é? Creio que foram os Boney M que a danceterizaram. Mas a versão aqui é de 1966, da cantora Cher, e é bem mais calma. Daqui a pouco recuamos um bocadinho mais, até aos tempos da Marisol. Para já, Andy Fisher e Mr. Cannibal. Oh, it was only a few years ago. I was a Mama Joe in Kenya. I had no troubles with the income tax or with the other sex in Kenya. And then one day there came a minister, so very sinister, from Bonn. I was so charming to his assistant, she took me to her tent and say, Mr. Cannibal, first make no fun mal. Mr. Cannibal, first make no fun mal. And then they took me back to Germany to make a mensch of me so fine. They also told me how to eat and drink and use the bathroom sink so fine. And then we went out to a dance locale, and with a pretty gal I danced. And then she let me take her to her home, and when I want to go she say, Mr. Cannibal, first make no fun mal. Mr. Cannibal, first make no fun mal. And then I went to university to make genie of me so cool, and learn a lot about theology, and then anatomy so cool. And then one day the time was up for me, and I was so happy to know. Tomorrow morning I go home by plane and never hear again these words, Mr. Cannibal, press me off and lock. Mr. Cannibal, press me off and lock. And now again I am a Mama Joe, like many years ago in Kenya, and have no troubles with the income tax and with the other sex in Kenya. And every evening when the moon comes out, I have to think about my Deutsch. And then the only words that I still know, poor little Mama Joe, are these. Mr. Cannibal, first make no fun mal. Mr. Cannibal, first make no fun mal. Ding dong dong, ding dong. Mr. Cannibal, ding dong dong, ding dong. First make no fun mal. Ding dong, ding dong. Fique na companhia do Canal 1. Nobody feels any pain. Inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman, Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake? Just like a woman. Yes, do you make love just like a woman? Yes, do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. You smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you. Interessante, não é? Esta versão da Cher do tema Sunny é de 1966. Quase que posso adivinhar que esta é a versão original da música. Bom, antes para trás ficaram Bob Dylan com Just Like a Woman e Mr. Cannibal de Andy Fisher. Agora vamos ficar com o Rocío Dúrcal e a música Trébole. Sim, porque a música espanhola também teve muito sucesso por cá. Trébole é a música então de Rocío Dúrcal, ou Rocío Dúrcal. Depois, Los Hombres Lloran também, a música de Rafael. E Los Cuatro Moleros. Esta música, eu creio que isto é de um filme, porque isto tem mesmo sonoridade típica de um filme. É da cantora Marisol, por isso é que há pouco falei dos tempos da Marisol. Da cantora Marisol, que chamaram propriamente uma menina. Era menina na década de 50, deixou de ser depois na década de 60, não é? E então aqui está o seu tema. Ela começou quase que ao mesmo tempo que o Rosarito. Pronto, seguiram caminhos diferentes, certo? O Rosarito, pronto, quer dizer, acabou por depois seguir de um trajeto muito mau, o caminho da droga, etc. Mas, enfim, a Marisol não é? Seguiu um percurso também ele pacato, aliás, mais pacato, mas não na música, pelo menos não tanto quanto gostaria, muita gente, porque realmente foi uma grande artista da década de 50 e 60, enquanto pequenina. Ela canta-nos então Los Cuatro Moleros. E desta forma chegamos ao final de mais um Nostalgia, Som e Magia. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas regresso no próximo domingo. Boa noite e até lá. Todas as noites busco e não encontro quando por junho chega San Juan. Um trébol verde de quatro hojas. Sabrá lo que es amor. Junto a qué río de aguas azules o en qué montaña podrás estar. Aunque te escondas para mis ojos, yo con le trevole saprà vivere felice. En un día que los hombres nunca lloran, porque es una cobardía que ninguno debe hacer, que por mucho sufrimiento que allí adentro de sus vidas, en los hombres hay heridas que nunca se dejan ver. Pero tu adiós es definitivo, hoy me ha debido trastornar. Fue tanto amor el que he perdido, que me he puesto en un rincón a llorar. Y aunque sea cobardía, cuánto se ha querido bien, se diga lo que sea. Diga lo que se diga, los hombres lloran también, lloran también, lloran también. De los cuatro muleros, de los cuatro. mujer